cidade, no espaço, detonando a atmosfera. Curta esse som que é o mais quente do planalto. O som só se curte bem alto. Som, som alto, som, som alto. Haha, som alto, som, som alto. Haha, som alto, som, som alto. E aí, som alto, som, som alto. Agora vou ver como você se sai. Curtindo esse som que é demais. Movimento hip hop, break dance e muito mais. Vou mostrar a vocês do que sou capaz. Pego meus discos bem envolventes. Vou fazer um scratch bem diferente. Ligo o meu rádio no FM. Ouço rap nacional. Fico muito contente. Minha alegria está nas ruas. Minha emoção aí continua. Agora quero ver você dançar com esse meu novo recado que agora vai pro ar. Eu me chamo MC. E aí, Dog J? Smoke a beatbox, white trash, é o DJ. Diferente. Eu sempre vou seguindo e cantando legal, agitando a galera na linguagem universal. Movimento ao hip hop é minha arinhoco, né? O negócio é muita festa, cerveja, mulher. Eu canto na batida sem sair do tom, levando a vocês a força do meu som. Então pulem, pulem, não pare de dançar, pois essa é a mensagem que agora vai pro ar. Do que sou capaz. Pego meus discos bem envolventes. Vou fazer um scratch bem diferente. Eu ligo o meu rádio no FM. Ouço rap nacional, fico muito contente. Minha alegria está nas ruas. Minha emoção aí continua. Agora quero ver você dançar com esse meu novo recado que agora vai pro ar. Eu me chamo MC Dog J. Smoke a beatbox, white trash é o DJ. Rap é minha música, break é minha dança. Hip hop é um movimento que aprendi desde criança. E minhas palavras são imutáveis como a lua. Os blacks do Brasil são meus irmãos de rua. Rua, rua, rua. Curta esse som que é o mais quente do planalto. O som que só se curte bem alto. Som, som alto, som, som alto. Som alto, som, som alto. Curta esse som que é o mais quente do planalto. O som que só se curte bem alto. Som alto, som, som alto. Som alto, som, som alto. Só se curte.